lá do céu, vem lá do céu. Quem é que dá muita paz e esperança? É o nosso Deus. Quem é que escuta as nossas orações? Quem é que estende as suas mãos e nos livra de grandes perigos? É o nosso Deus. Bendito seja, ó Deus poderoso, que sustenta minha alma no solo de um mundo tão tenebroso. Vale a pena cantar, carregando a cruz. E se alguém perguntar, quem é este Deus? Eu lhe digo, é Jesus. Quem foi que venceu os aguilhões da morte? Foi o nosso Deus. Que se fez de fraco, mexeu sendo forte. Foi o nosso Deus. Na tela escura, um triste cenário. A ironia escondeu a luz, rezando o Espírito, meu Cristo amado. Assim disse a Deus, tudo está consumado. Bendito seja, ó Deus poderoso, que sustenta minha alma no solo de um mundo tão tenebroso. Vale a pena cantar, carregando a cruz. E se alguém perguntar, quem é este Deus? Eu lhe digo, é Jesus. Vale a pena cantar, carregando a cruz. E se alguém perguntar, quem é este Deus? Eu lhe digo, é Jesus.